A soprar e os barcos a virar. Vem a onda, baluça o barquinho e o barquinho faz chapé no mar. A soprar e os barcos a virar.